3. O aperto das mãos negras. Praguejando, o cimério deu um golpe terrível contra a parede com o cabo de sua espada e o mármore rachou em pedaços. Mas a porta secreta não cedeu e a razão lhe disse que, sem dúvida, ela tinha sido trancada pelo outro lado. Virando-se, ele correu ao longo da câmara para uma das portas de marfim. Ergueu a espada para quebrar as placas, no entanto, por capricho, primeiro empurrou a porta com a mão esquerda. Abriu-se com facilidade e ele desembocou em um longo corredor que fazia uma curva sob a estranha luz de incensários, semelhantes àqueles que iluminavam o altar. Um pesado ferrolho de ouro aparecia no umbral da porta e o cimério o tocou com as pontas dos dedos. O levíssimo calor do metal só podia ser detectado por um homem cujas faculdades se equiparavam às de um lobo. Aquele ferrolho tinha sido tocado e somente há alguns segundos. O caso estava ficando cada vez mais parecido com uma armadilha. Ele deveria ter suspeitado que Totrasmek saberia se alguém entrasse no templo. Entrar no corredor seria indubitavelmente caminhar para qualquer que fosse a armadilha que o sacerdote lhe preparara. Mas Conan não vacilou. Em algum lugar daquele interior mal iluminado, Zabib era uma prisioneira, e pelo que ele sabia sobre as características dos sacerdotes de Hanuman, tinha certeza de que ela precisava urgente de ajuda. O cimério entrou no corredor com uma postura de pantera, preparado para atacar em ambos os lados. À sua esquerda, portas arqueadas de marfim davam para o corredor e ele tentou abrir uma por vez. Estavam todas fechadas. Já avançara por volta de 75 pés quando o corredor dobrou abrupto para a esquerda, descrevendo a curva que a garota mencionara. Havia uma porta nesta curva e ela cedeu sob sua mão. Ele desembocou em um enorme cômodo quadrado, um pouco mais iluminado que o corredor. As paredes eram feitas de mármore branco, o chão de marfim e o teto de prata talhada. Ele viu ricos divãs de seda, banquetas de marfim trabalhadas em ouro para apoiar os pés e uma mesa redonda e maciça feita de alguma substância parecida com metal. Sobre um dos divãs, um homem se reclinava olhando em direção à porta. Ele riu ao ver o brilho ameaçador nos olhos do cimério. O homem estava nu, exceto pela tanga que lhe cobria o lombo e pelas sandálias com amarras altas. Tinha a pele morena, curtos cabelos negros e inquietos olhos escuros que caracterizavam aquela face larga e arrogante. Em perímetro e largura, ele era enorme e com membros poderosos nos quais os músculos se inchavam ao menor movimento. As mãos eram as maiores que Conan tinha visto em toda sua vida. A segurança que lhe conferia sua força titânica coloria cada uma de suas ações e inflexões. — Por que não entra, bárbaro? — ele chamou em tom de zombaria com um exagerado gesto de convite. Os olhos de Conan começaram a arder de forma ameaçadora, mas ele entrou com cautela na câmara com a espada pronta. — Quem diabos é você? — ele grunhiu. — Sou Baob Teor — respondeu o homem. — Uma vez, há muito tempo e em outras terras, eu tinha outro nome. Mas este é um bom nome. E por que Totrasmek o deu para mim, qualquer garota do templo poderia lhe explicar. — Então você é o cão dele! — exclamou Conan. — Bem, pois maldita seja sua pele marrom, Baob Teor! Onde está a mulher que você agarrou através da parede? — Meu mestre a está entretendo! — riu Baob Teor. — Escute! Do outro lado da porta oposta àquela pela qual Conan acabara de entrar, ouviu-se o grito de uma mulher débil e apagado pela distância. — Maldita seja sua alma! Conan deu um passo em direção à porta, então girou sobre seus calcanhares com a pele formigando. Baob Teor ria dele, e aquela risada estava coberta por uma ameaça que fez os pelos do cimério se arrepiarem atrás do pescoço e enviou uma onda vermelha sedenta de sangue para seu campo de visão. Ele avançou em direção a Baob Teor. Os nós dos dedos na mão que segurava a espada estavam brancos de tanto que a apertava. Com um movimento rápido, o homem lançou-lhe algo, uma esfera de cristal brilhante que reluzia sob a estranha luz das lâmpadas. Conan defletiu-a instintivamente, mas, como um milagre, a esfera parou no ar, a alguns passos de seu rosto. Ela ficou como que suspensa por fios invisíveis, a algo como 5 pés acima do chão. Ao que ele a observava atônito, a esfera começou a girar em velocidade crescente, e ao fazê-lo, cresceu, aumentou de tamanho e se transformou numa nebulosa que preenchia a sala. A esfera o envolveu. Ela apagou a mobília, as paredes e o sorridente semblante de Baal Pteor. Conan estava perdido no meio de um borrão cegante girando em alta velocidade. Ventos terríveis açoitaram-no, puxando-o e o forçando a quase perder o equilíbrio e arrastá-lo para o vórtice que girava frenético diante de si. Com um grito sufocado, Conan recuou cambaleando e sentiu a sólida parede que havia às suas costas. Ao contato com ela, a ilusão desapareceu. A titânica esfera girando foi varrida como uma bolha que estoura. Conan cambaleou no quarto de teto prateado com uma bruma cinza rodeando seus pés e viu Baal Pteor estendido no divã com o corpo balançando por causa de gargalhadas silenciosas. — Filho de uma cadela! Conan avançou sobre ele, mas a bruma se elevou do chão fazendo que a gigantesca figura morena desaparecesse. Tateando na espessa nuvem que o cegara, Conan experimentou uma estranha sensação de deslocamento. E então a sala, a bruma e o homem do divã desapareceram juntos. Ele encontrava-se sozinho entre os juncos altos de um pântano, onde um búfalo o atacava com a cabeça baixa. Pulou para o lado evitando os chifres no formato de cimitarras curvas do furioso animal e afundou a espada atrás de uma de suas patas dianteiras, atravessando-lhe as costelas e o coração. E não era o búfalo morrendo ali na lama, mas Baal Pteor. Praguejando em voz alta, Conan decepou-lhe a cabeça, e a cabeça disparou do solo e exibiu presas afiadas e bestiais que tentaram rasgar-lhe a garganta. Apesar de toda sua tremenda força física, ele não conseguia se libertar. Estava sufocando, estrangulando. Em seguida, ouviu-se um rugido através do espaço, o choque deslocado de um impacto imensurável, e ele se encontrava de volta à câmara com Baal Pteor, cuja cabeça estava mais uma vez apoiada sobre seus ombros e que, estendido no divã, riu silenciosamente dele. — Hipnotismo! — grunhiu Conan, agachando-se e cravando com firmeza os dedos no chão de mármore. Seus olhos queimavam. Aquele cão negro estava brincando com ele, fazendo dele sua diversão. Porém, aquela estupidez, aquele truque infantil de brumas e sombras, não podia causar-lhe dano algum. Bastava que ele saltasse e a atacasse, e o acólito negro seria um cadáver desfigurado sob seus pés. Desta vez, ele não se deixaria enganar pelas sombras da ilusão. Contudo, assim foi. Um grunhido sangrento e aterrador soou às suas costas, e ele girou e fulminou como um raio a pantera agachada que se preparava para atacá-lo na mesa de metal colorida. Quando Conan golpeou, a aparição desvaneceu-se e a lâmina chocou-se com um ruído ensurdecedor contra a duríssima superfície metálica. No mesmo instante, percebeu algo anormal. A lâmina ficou grudada à mesa. Ele a puxou com selvageria, mas ela não cedia. Aquilo não era um truque de hipnotismo. A mesa era um gigantesco imã. O bárbaro agarrou o cabo com ambas as mãos quando o instinto o fez dar meia volta e encontrar-se frente a frente com um homem moreno que afinal se levantara do divã. Um pouco mais alto que Conan e muito mais corpulento, Baal Pteor estava diante dele como uma massa dantesca de desenvolvimento muscular. Os poderosos braços eram exageradamente longos e as grandes mãos abriam-se e se fechavam o tempo todo. Conan soltou a empunhadura da espada grudada à mesa e caiu em silêncio, observando seu inimigo através das pálpebras entreabertas. — Sua cabeça, Cimério! — falou Baal Pteor com sarcasmo. Eu a arrancarei com minhas mãos nuas, torcendo-a de seus ombros como se fosse a de um frango. É assim que os filhos de Kozala oferecem sacrifícios a Yajur. Bárbaro, você está olhando para um estrangulador de Otapong. Fui escolhido pelos sacerdotes de Yajur quando era criança e durante toda minha infância e adolescência fui treinado na arte de matar com as mãos, pois só assim os verdadeiros sacrifícios são encenados. Yajur ama o sangue e nós não desperdiçamos nem uma gota das veias das vítimas. Quando eu era menino, eles me entregavam bebês para praticar. Na adolescência, estrangulava garotas e, na juventude, o fazia com mulheres, velhos e jovens garotos. Somente quando alcancei plena maturidade, me entregaram um homem forte para sacrificar no altar de Yotapong. Durante anos ofereci sacrifícios a Yajur. Centenas de pescoços foram partidos por estes dedos. Ele os agitou diante dos olhos furiosos do Cimério. O motivo pelo qual deixei Yotapong para me tornar criado de Totrasmek não é da sua conta. Em um instante você estará além da curiosidade. Os sacerdotes de Kozala, os estranguladores de Yajur, são mais fortes do que qualquer homem possa imaginar. E eu era o mais forte de todos. Com minhas mãos, bárbaro, quebrarei seu pescoço! E como num ataque de cobras gêmeas, as enormes mãos se fecharam na garganta de Conan. O Cimério não fez o menor esforço para desviá-las ou afastá-las, mas suas mãos também agarraram o pescoço taurino do Kozalano. Os olhos negros de Baalpteor se abriram quando ele sentiu os poderosos feixes de músculos que protegiam a garganta do bárbaro. Com um grunhido, exerceu toda a sua força sobre-humana, e os nós, nódulos e tendões de seus músculos se delinearam nos poderosos braços. E então deu um explosivo suspiro de asfixia quando os dedos de Conan trancaram-se em sua garganta. Por um instante eles permaneceram imóveis como estátuas, os rostos eram máscaras de esforço, veias azuladas começando a se destacar nas têmporas. Os lábios finos de Conan recuaram ante um sorriso e ele grunhiu. Os olhos de Baalpteor estavam arregalados e dentro deles cresceu uma expressão terrível de surpresa e medo. Ambos os homens continuaram imóveis como pinturas, com exceção das contrações dos músculos de seus rígidos braços e o apoio das pernas, porém uma força além da concepção comum se desenrolava ali. Forças que poderiam ter arrancado árvores ou esmagado crânios de bois. O ar sibilou de repente por entre os dentes entreabertos de Baalpteor. Seu rosto estava ficando azul. Medo inundou seus olhos. Os músculos pareciam prestes a explodir dos braços, mas o poderoso pescoço do Cimério não cedia. Ele parecia uma massa de cabos de ferro sob os dedos desesperados do gigante. Contudo, sua própria carne abria caminho sob a pressão dos dedos de ferro do Cimério, que afundavam mais e mais nos músculos da garganta, esmagando-os na jugular e na traqueia. A imobilidade estatuária dos homens cedeu lugar a um súbito e veloz movimento, ao que o Kozalano começou a puxar e se retorcer, e tentou ir para trás para escapar da pegada. Ele soltou a garganta de Conan e agarrou seus punhos, tentando afastar aqueles dedos inexoráveis. Com uma súbita investida, Conan forçou-o para trás até que a lombar do gigante desse de encontro à mesa. E ainda sobre sua beirada, o Cimério continuou dobrando-o para trás e para trás até que sua coluna vertebral estivesse a ponto de partir. A gargalhada grave de Conan foi impiedosa como o ruído metálico de duas espadas. — Seu tolo! — exclamou o Cimério. — Acho que você nunca tinha visto um homem do Oeste antes. Você se achava forte porque era capaz de torcer o pescoço de homens civilizados, pobres diabos com músculos feito cordas apodrecidas? Maldição! Quebre o pescoço de um touro selvagem da Ciméria antes de chamar a si mesmo de forte. Foi o que fiz antes de me tornar um homem adulto assim. E com um movimento selvagem, retorceu a cabeça de Baalpteor até que seu rosto medonho ficou mirando o ombro esquerdo e suas vértebras estalaram como um ramo podre. Conan lançou o corpo inerte ao chão, voltou-se para a espada outra vez e agarrou o cabo com ambas as mãos, apoiando firme os pés no chão. Sangue escorria de seu peito largo por causa das feridas que as unhas do gigante causaram ao redor do pescoço. Seus cabelos negros estavam úmidos, suor lhe escorria pelo rosto e seu tronco arfava. Apesar de toda a zombaria sobre a força de Baalpteor, ele quase fora batido pelo inumano Kozalano. Mas, sem parar para recuperar o fôlego, imprimiu toda a força em um poderoso puxão que arrancou a espada do imã ao qual estava grudada. Um instante depois ele já abria a porta atrás da qual o grito tinha soado e estava olhando para um corredor longo e retilíneo forrado de portas de marfim. A outra extremidade estava escondida por uma cortina de veludo e além dela projetava-se uma melodia musical tão demoníaca como Conan jamais ouvira, nem mesmo em seus piores pesadelos. Ela o fez ter calafrios em volta do pescoço e arrepiou seus pelos. Misturados a ela, estavam ofegos e soluços histéricos de mulher. Agarrando com firmeza a espada, Veloz desceu pelo corredor.